a Quebec, Lima, Mike Lima, na Lima chame a o Solo e um dos Uno para fazer contato com o Golfo Lógico. Salvador, boa noite, 19960, ponto 090, pronto. 19960, mantenha o ponto de espera. Mantenho. Oi, Salvador, boa noite, 3126, estabilizado. Dano 3126, Kenegal no 011, autorizado pouso pistão no 0, vento 080 graus, 11 mais. Sim, hoje autorizado pouso no 0, até 3126. Salvador 24, faz contato com o Aracaju, ele irá autorizar sua descida e provavelmente um Alfa Romeo para voar. Sequência 203, serviço aberto encerrado. Boa noite, senhor. Chegamento 224. 9961, segunda entrevista da Eudemótica, confirma o horário do plano? 950, estou para fazer saída por enquanto, obrigado. Tango Mike, Fox Flight Serra, autorizado até o ponto de espera da 190 como número 3, retaguarda do Boeing 757 da American Airlines. Contornando o Grande Pátio, Torre Salvador em 18 decimal 95, ajuste do altímetro no 0 no 1. Certo, autorizado ali, mas tem pista no 0. Ali, Matheus, 0, boa noite, Solo é 1-2-1-1, solo. Direita 1-2-1-1, 3-1-2-0. Solo Salvador, muito boa noite. 3-1-2-0, levando a 5-4. 0-8-0, graus, no 0-9. Ali, decolo no 0, vou 9-9-0. Gol 9-9-3-4, confirme indicada. 289. Xalé 1258, voo Iguna, desça para 2.000 pés. Matheus, 3.000. Salve, Salvador, boa noite, tá? Mike XP Delta. Mike XP Delta, prossiga. Estamos na ponte número 5, autorização de rebote para remonta 14. Mike XP Delta, autorizado início, reporte... liberando o setor do portão 05. Delta, Indiana, informará, liberando. Solo Salvador, Alfa, X-Ray, Sierra, ainda aguardando. Gente, mantenha a posição. Aqui, X-Ray Delta, confirma a remota? Remota 1-4, do Pátio 1. Beijo. 230, line up and maintain runway 10. Line up and wait. Céu azul 9097, formação Bravo. Azul 9097 está agora a 73 milhas nordeste do Salvador, serviço radar, vai para a posição Bonf para interceptar a chegada Bonf. Quem negar em Salvador na 01, quando no ideal de descida, deixa para 4.000 pés. No ideal 4.000, quando Bonf autoriza o apelo. 9097, foi pelo. Pelo direto, 9097. Controle Salvador, boa noite, é o 9960, Dayana, se escuta. Sou 9960, contato radar, se para o nível de voo 400, voo em direto à posição Leda. Está presente, Leda, voo 9960, quando possível poderá coordenar para o Girone, senhora? Lugar de coordenação. Obrigado, mando Leda. De 934, reduza para 230 mais. Ok, reduzindo 239, voo 9934. Na 250, autorizado a sinal do procedimento TLS X-Ray pista no zero, chama estabilizado. Serra ali, mantém pistão no zero. Nova, Serra e Delta, informa, está livre da área do tempo, estamos aguardando aqui na posição. Confirme. Informa que está livre a área do Gate 5, estamos aguardando aqui na posição próximo ao Pátio 3. Confirmando, a área de ingresso para a aeronave da companhia que está na Juliette está livre, confirma. Afirmativo. Céu 32, no meio da escuta? Na escuta. Confirma a transmissão da aeronave da companhia? Pode confirmar, 32B. De acordo com a aeronave que estava sendo rebocada, Max X-Ray Delta, o eixo de ingresso para o portão 05 está livre, confirma. Afirmativo, obrigado. Mike, que o seu Delta aguarde para prosseguir com o rebote. Presidente, aguardando na posição. Roger 2000 now and direct to, where? Direct to Nicolai. Perform. That's right, quadruple. Okay. 868, tá no banco 2800 da Bravo para autorização Aracaju. Gelo 868, aguarde com a Pé Aracaju, prepare e sair da Pucajama Aracaju. Pucajama Aracaju. 934. Até a remoto no 4. Presidente, após o estacionamento da aeronave da companhia, indo para 1 no 4, forma de alta. Alfa X-Ray Sierra da Azul, me escuta? Prossiga. Autorizado início, reporte para ingresso parte 3, até a aeronave da TAM sendo rebocada na entrada do parte 3. Ciente. Voo no 868, autorizado Serra Brava Alfa Romeo via, confirmando via Golf 677, Nível de voo 230, saída Cuca, Jean Maracaju. Decolada da pista 10, primeira curva esquerda, o código 5153, controle de Salvador, 99 do sinal 35. Para parar no Caju 230, Golf 677, Cuca, Jean Maracaju, pista 10, curva esquerda, 5153, o transponder, 1935, controle, voo 1868. Voo 1868, cotejamento correto, chame pronto, puxa acionamento, portão 08. Maravilha, obrigado. É 258, chama a torre 1895. Fox Serra, doutor 925, 1935, controle, Google. Fox na Serra. Janela 258, Querengá 1011, vento 080 graus, 109, autorizado o pouso, pistão 10. Pergunta 10, 258. Só que será direto para o planeta sem restrições. Poderia repetir para o Fiat? Direto Petrolina sem restrições. Direto Petrolina sem restrições. Restrições, Mike, posso achar. Bom, 9934, autorizado do ANS, reporte estabilizado. Passará a estabilizar lá o 934. Chama a torre 1895. 1935, 1935. American 230, cover 6 center frequency 12685. 2685, I'll get it. Controle O Azul 1097. Prossiga. Ô colega, se não atrapalhar vocês aí nas decolagens lá, a gente tem condições de dar presente a Pro Aduna e interceptar por meios próprios lá o NS-10, autoriza? Autorizado, restrito 050. Autorizado, restrito inicialmente 050, Pro Aduna. 9017, obrigado. Alfa, passando em Jacaré, Alex. Deixa eu ver se está ali, nós vamos ver se está com o Alfa. Valeu. Bate principal livre. Bate principal. Gente. O Xené 6258 Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa. Fizeram graus, logo mais. O povo jogou 9934. Ciente, Mike, Xray Delta. De 9097, informação de tráfego, 12 horas, 12 milhas, Bandeirante, cruzando 050 para 100 com rumo noroeste. Eu ativo, colega, está ciente, o 9097. Câmera 258, ingressa Juliette, portão 03. Portão 037. Lógica, ali no Alex 4, no salas 32, direita 121 no salão. Direita 21 no bot. Valeu, 9934, autorizado Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette pro 09, igual 9934. Paulo, Salvador, 9961, 62, trabalhando autorização, barulho. Eu 9961, aguarde cópia, Guarulhos. Salvador, gol no 868 no box 18, pushback e acionamento. 868, aguarde pushback e acionamento. Guarda. fisiológica, decolou aos 34, 1935, controle, bom voo. 1935, gol fisiológica. Está autorizado, isso foi restrito porque tinha uma decolagem prevista, outro cruzamento aí, mas só está decolando agora. Pode descer para 2000, reporte interceptando o localizador. 2000, reportaria estabilizado, 9097, obrigado. Oeste, boa noite, direto Petrolina, sob sem restrições. Direto Petrolina, sob sem restrições, ou Filosa. Alô, boa noite, passarelo 2224, informação Bravo. 224, foi direto Duna, desça 2000 pés, ajuste no 0 na 1. Direto Duna, no ideal 2000 com 1011, 2224. Duna 868, me escuta? 868. Faz a aeronave da companhia partear no 09, autorizado para o estacionamento 08. Companhia 09, energia, chama o táxi, 1968. Mike Foxer, estimado pouso. Apontando o Mike Foxer. Vai escrito, vai estimando 03, 10. Copiado. Nosso que lógica teria estimado de pouso. 03-10. Agora está no Golfo de Oeste. Você está chamando 02-45. Onde? 961, prossiga. É, não se foi na autorização? Barulho? Afirmativo, está pronto, copy. 991. Gol 9961 autorizado, se abre o gol for meu, via Block, peso no 10, Taubaté, restante do da rota conforme o plano de voo. Meu de voo 380, saída da El, Leda, Motiba. Decolada 10, curva direita, código 5161, controle de Salvador 119.35. 3380, conforme o nosso plano, Block, Lopes Blue 10, Taubaté. Colador 10, com curva direita, da El, Rita Mótica. 1935, controle, 161, eu transponto para o gol 9961. Gol 9961, no contagiamento correto, no ponto, puxa o senhor. Marei. Autorizado o ponto, pistão 0, vento 070 graus, 8 nós. Afirmativo, já está baixado travado, 9097. Sul, via avião no 59, 2 horas, hotel na Marcel. No 868, autorizado táxi até o ponto de espera da 10. No ponto de espera da 10, estou em Salvador no 8 decimal 95, o ajuste do altímetro 10. Espera lá com a 2 detalhes, obrigado, um componente. Solo Gol 9961 no gate 62, é pronto para o décimo momento. Gol 9961 na guarda aeronave da companhia passar retaguarda após autorizado para o estacionamento. A aeronave da companhia está no trajeto 07. Sim, antes da porta passar, está autorizado, reportarei para o estado. 9961. Sete, com solo espaçando, direita, 1, 2, 1, 1. Pela frequência do solo, gentileza? 2, 1, 1. 2, 1, 1, obrigado, uma boa noite. 9, 0, 9, 7. Sr. Salvador, boa noite, voo 1868, pode estar 0, pronto. 68, ali, mantém-se em cima 0. Daniela, manter 0868. Confirm your estimate to push back and start. We're just at our boarding now. We think we'll be ready within about 30 minutes. Paulo Salvador, é o 9097, boa noite. 9097 da Azul, Alfa, parte 3. Alfa Kilo, parte 3, 5 Romeu. Alfa Kilo, parte 3, 5 Romeu. Obrigado, boa noite. Autorizado de decolagem 0, vento 0809, 7 mais. Emissão 0809. 5 Romeo, 0809, obrigado, Walter. Portugal 251, sobre o ground. Down, go ahead. You're ready to copy. We have your clearance here. Hold on a second. Sobre 9961 para o táxi com 154 a bordo, autonomia 4 horas, 17 ao 0 na Galeão. Paulo Gol 9961 para o táxi com 154 a bordo, autonomia 4 horas, 17 ao 0 na Galeão. O Gol 9961, autorizado táxi até o ponto de espera 10, via Indy, ponto de espera 2, Salvador, no momento decimal 95, ajuste do altímetro, 10, 2. Via Indy, ponto de espera 1295, Gol 9961. Já estou saindo, vai tudo bem, pronto. Controle, pode ativar. 1868. 1868, Mereço, completo o radar, suba nível 230, direto Aracaju. 230, direto Aracaju, graças. Visual 2512, clear from Salvador to Lima, Papá, Papá, Tango. Vai, Zulu 10, then November, Tango, Lima, then as filed. Flight level 350, Fuca departure, then Z departure vision. Fuca, Papa Uniform, Charlie Alpha, departure. Then Zipar transition, Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo transition. Departure runway 10 after departure. Left turn, squawk code 5147. Departure control frequency 119.135. 10991. And the frequency, please. 119.35, departure control. RDF, Cal, 2512, clear to Lisboa, upper Zulu 10, then Natal, then as filed, flight level 350, book a departure, depart transition, runway 10, SNS departure, walk 5147, and departure frequency 119.35. Portugal 2512, roger, grid back correct, coming for pushback and start. Will do, thank you. Mike Fox Serra, para serviço de informação de voo e alerta, frequência do centro Recife, 12685, alterna 12545. Número 47, 1995, controle de Búzios. 0365, 9961. Controle, Salvador, boa noite, 9961, cruzando 2000 da Helena Hermótica. Contato radar, suba via para o 380. Via 380, 9961. Saiu 2224, 8 milhas e meia para a turma. Mindona para autorizar a DLS. Autorizado, ajuste 1011. Gente, aí o papel estabilizado, obrigado, 24. Número 91, solicita quando possível, Floyd Motiva. Aguarde. Nós é um autorizado, ótimo. Ótimo, obrigado. Minha última em Recife, 2685. foi ótimo. Estabilizado ILS, X-ray 2224. 2224, chame a torre 1895. 1895, obrigado, boa noite. Chame centro 1251. Para serviço de formação de voo e alerta, frequência de centro Recife, 12685, alterna 1245. 1245, Índia Serra Machado, entra na volta do estado 2224. Obrigado, por 0, vento 0 graus, 1 0 mais. Gente, 24. Europa 084, ready to copy. Europa 084, you are clear from Salvador to Lima Echo Mike Delta. Via Prism 10, then November Tango Lima, then as filed. Flight level 370, Puka departure, then depart transition. Puka, Papa Uniform Charlie Alpha, then Zipar. Zulu India Papa Alpha Romeo. Departure will be from runway 10 after departure, left turn, squawk code 5155 and departure control frequency 119RS135. Roger, read back correct. Comment for pushback and start, gate number 10. Confirm the estimate for pushback and start, Europa 084. Clear to push and start, gate number 10. Comment for taxi, Europa 084. Passaredo 2224, Alfa Kilo, parte 3, que é centro balizador, provavelmente a posição é 5 Lima. Passaredo 2224. Alpha 084, clear to taxi to holding point runway 10, there call tower 118 decimal 95 and altimeter 71011. Copy, clear to taxi holding point runway 10, there call tower 119, correction 118 decimal 95, and the QNH 1011, Europa 084. 34, holding short runway 10, ready for departure. Delta Village 4, you're line up, and take off runway 10, wind 0, 80 degrees, 09 on earth. Clear for line up and take off runway 10, Europa 084. Passenger 4, Airborne 211, contact chamando de baixo, 119, decimal 5. 119, 5, 84, bye-bye. Passenger 4, going to contact ground level key 70 via Puka Departure. 370 Puka Departure, 084.